Yeah. E toda sexta tem resenha lá no meu flat. A vizinhança passa a noite inteira ouvindo rap. Eles trazem bebidas, elas trazem as amigas. E essa fumaça, man, não é bem o que parece. Chama as amigas que trago mais garrafas. Quem tirar a blusa primeiro ganha mais champanhe na taça. Alucinadas botam mó pressão, se divertem. Chapadas tiram tudo e os manos enlouquecem. Vira o copo cheio de vodka e tequila. Descontroladas perdem linha, perdem até calcinha. E essa nega no gingado me ganha. Ó, os meninos tá de olho, é, nunca se enganam, ó. Deste lado é o combustível que move pezão apareceu. Passa essa C-Rock, The Pulse Gangman. Bota pra quebrar, chama japa, nega, loira, ruiva, vamos zoar. E toda sexta tem resenha lá no meu flat. A vizinhança passa a noite inteira ouvindo rap. Eles trazem bebidas, elas trazem as amigas. E essa fumaça, man, não é bem o que parece. Pode se acomodar, meu chapa. Seja bem-vinda, gata. Não me esquenta que é fria a entrada. No freezer tem cerveja gelada. Deixa as portas fechadas. Senão uma festinha não vai durar nada. Corre que vai começar o topless em cima da bancada. Bota funk nas caixas. Rapidão cê vai ver o bagulho fica louco. No ouvido elas falam excitada que no corredor não vai dar que tá osso. Tem lugar pra todo mundo, pros fiel, pros vagabundo, pras minazinha de fé. E arde todo mundo. E as amiguinha bebe, canta até de Javan. Brisa com Hollywood Man, Chandon Blunt e maçã. Meu flat é meu divã, refúgio pras fãs. Que daqui só saem carregadas de ressaca amanhã. E toda sexta tem resenha lá no meu flat. A vizinhança passa a noite inteira ouvindo rap. Eles trazem bebidas, elas trazem as amigas. E essa fumaça, man, não é bem o que parece. Pique me segue me, contando os plaquê. Toda sexta no meu flat é festinha privê. Nós não economiza, e é nisso que elas pira. Tamo ostentando tipo os clipes do Condzilla. Copo vermelho sempre cheio, regra da casa. Garotas beijão, garotas no sofá da sala. My nigga DJ Alan comanda essa parada. Bum, bum, bum, bum, bum, ha, só pancada. Sex on the beach, o drink que ela gosta. Embriagada, se sente a Anitta poderosa. E louca, ela vai do torque até o quadradinho. Rebola esse bumbum GG que mal cabe no jeans. E toda sexta tem resenha lá no meu flat. A vizinhança passa a noite inteira ouvindo rap. Eles trazem bebidas, elas trazem as amigas. E essa fumaça, man, não é bem o que parece. Vai começar a puta.